should. That's the word out on the town. It gives a certain fascination, but it can only bring you down. You better turn yourself around. Turn yourself around. Turn it upside down. Turn yourself around. You've got bad breaks. Well, that's tough luck. Way too hard, too much rough stuff. You're too smart, so cool. That bad reputation has made you know. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a lançamentos do ano de 1994, ano que marca o auge do sucesso do grunge. Apesar disso, houve vários lançamentos de qualidade em termos de hard rock. Este vai ser o primeiro programa de dois programas dedicados a 1994. E vamos iniciar com uma sequência de três bandas que tiveram sucesso nos anos 80, mas que nos anos 90 estavam em declínio. E vamos iniciar com os Cinderella. E do álbum Still Climbing, vamos ficar com a música Freewheeling. Para vocês, Cinderella, Free Willing. Yeah. Why? You got something to say. Ask Tom. após Cinderella, ficamos com Tesla, Action Talks, música retirada do álbum Bust a Nut. E terminamos esta sequência com um dos pais do hard rock heavy metal progressivo dos anos 80. Estou a falar-vos dos Queensrÿche. E do álbum Promised Land, ficamos com a música My Global Mind. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com som mais hard and heavy. E vamos iniciar com uma banda de hard and heavy com influência cristã, com letras de inspiração cristã. Estou a falar-vos dos Bribe, e do álbum Scarecrow Messiah vamos ficar com a música Time. Para vocês, Bribe, Time. Twisted to the ground. out for a handful of E após Bride, ficamos com os norte-americanos Savatage e a música Handful of Rain, música retirada do álbum Handful of Rain, o primeiro álbum da banda após a trágica morte do seu guitarrista Chris Oliva. E terminamos esta sequência mais hard and heavy com uma banda que contava com Dee Snider como vocalista. Estou a falar-vos dos Widowmaker e do álbum Stand By for Pain. Ficamos com a música The Iron Road. E vamos agora para uma sequência com bandas mais underground. E vamos iniciá-la com os dinamarqueses Timeless Hall. E do álbum homónimo Timeless Hall, vamos ficar com a música Anything Goes. Para vocês, Timeless Hall, Anything Goes. We'll be right back. watch it dry. When you're a problem child, there's always someone out to get you. There's always someone that will let you go crazy and wild. They say I don't care about anything. I say I care about me. You never know what tomorrow brings. Today is where I will be. There's always someone out to get you. There's always someone that will let you go crazy and wild. Call of the wild. This is the call of the wild. Call of the wild. I'm a wild little child. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Timeless Hall, ficamos com o Zan Clan e a música Call of the Wild, música retirada do álbum Citizen of Wasteland. E terminamos esta sequência com os britânicos Zodiac, Mind Warp and Love Reaction e ficamos com a música Avalanche, música retirada do álbum One More Knife. E vamos agora para a primeira sequência de baladas do nosso Riff Service e vamos iniciar com os Damned Nation e do álbum Just What the Doctor Ordered vamos ficar com a música After All. Para vocês, Damned Nation, After All. It's now or never. Can you hear me calling when you're all alone now? But nothing's been the same, not a day since you've been gone. I can still remember every tender moment. Now can we still be friends if we can't be lovers? I would like to believe it could have been forever, but darling, I see that truth so very well. Now after all that's been said and done, you're still the only one, the fuel that burns the sun, that makes life worth living. Oh, that What? E nesta sequência de baladas, após Damnation, ficamos com os Vagabond e a música We Bring the Sun to You, música retirada dos Vagabond. E os Vagabond são uma banda norueguesa que contava com Jørn Lande no início da sua carreira como vocalista. E terminamos esta sequência de baladas com os Van Damme. E do álbum Night Crime ficamos com a música When the Hurt is Gone. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um hard rock mais puro e duro. E do álbum Pain dos Rhino Bucket vamos ficar com a música Mad Maggie. Para vocês, Rhino Bucket, Mad Maggie. Take my E após Rhino Bucket, ficamos com os brasileiros Rosa Tatuada e a música Broken Bones, música retirada do álbum Devotion. E terminamos esta sequência com os norte-americanos Jekyll e do álbum Push Comes to Shove, ficamos com a música My Life. E vamos agora para uma nova sequência com três nomes que, apesar de serem conhecidos pela carreira em bandas, também têm uma carreira a solo. Apesar de o primeiro nome que aqui aparece ser um pouco diferente, ele tem uma carreira a solo e não é tão conhecida a sua presença em algumas bandas. Estou a falar-vos do vocalista e guitarrista Richie Kotzen, que passou por bandas como Poison ou Mr. Big, mas aqui aparece-nos em carreira a solo. E do álbum Motherhead's Family Reunion, vamos ficar com a música Living Easy. Para vocês, Richie Kotzen, Living Easy. Now that she's over, don't worry my son, I'll tell you. após Richie Kotzen, ficamos com aquele que será eternamente conhecido como a voz dos Journey. Estou a falar-vos de Steve Perry. E aqui ficamos com a música You Better Wait, música retirada do segundo álbum da sua carreira a solo, o álbum For the Love of Strange Medicine. E terminamos esta sequência com David Lee Roth e a música She's My Machine, música retirada do álbum Your Filthy Little Mouth. E vamos agora para uma nova sequência com dois nomes clássicos. E vamos iniciá-la com os Nazareth. E do álbum Move Me, vamos ficar com a música Rip It Up. Para vocês, Nazareth, Rip It Up. Dance. confidence. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Nazareth, ficamos com o Status Quo e do álbum First You Work, ficamos com a música Confidence. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciá-la com os germânicos JD Dart. E do seu primeiro álbum, o álbum Inside Out, vamos ficar com a música So Damn Easy. Para vocês, JD Dart, So Damn Easy. Another hopeless situation. you're saying. Take a look around you, baby. Things can't be that bad. Ride the wind, ride the storm. Take your life in your own hands. Cause you know each man is born alone. Is born alone. So waste your time with waiting for the clouds to clear. So waste your time on hesitation. Live a life of fear. Cause you're the one. Nesta sequência de baladas após J.D. Dart, ficamos com os Manic Eden, e do álbum Manic Eden ficamos com a música Ride the Storm. E os Manic Eden são um supergrupo que contava com três ex-membros dos Whitesnake: Tommy Aldridge, Rudy Sarzo e Adrian Vandenberg, e também com o vocalista Ron Young, que era o vocalista dos Little Caesar. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter os suecos Talisman, que apesar de serem uma banda sueca, tinham um vocalista norte-americano, Jeff Scott Soto. E do álbum Humanimal vamos ficar com a música Animal Ritual. Para vocês, Talisman, Animal Ritual. Can't pull it. You can após Talisman, ficamos com os The Cult, e do álbum The Cult ficamos com a música Star. E terminamos esta sequência com os Motley Crue, e do álbum Motley Crue, o único da carreira da banda a contar com John Corabi como vocalista, ficamos com a música Poison Apples. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com Glenn Hughes. E do álbum From Now On, vamos ficar com a música Devil In You. Para vocês, Glenn Hughes, Devil In You. What you got? Oh,

E é com Bruce Dickinson que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Glenn Hughes e a música Devil in You. Continuamos com Michael Sweet e a música Together, música retirada do álbum a solo Michael Sweet. E terminamos com Bruce Dickinson e a música Fire, música retirada do álbum Balls to Picasso, o primeiro álbum da carreira a solo de Bruce Dickinson após a sua saída dos Iron Maiden. No total é o seu segundo álbum a solo. E perguntam os mais desavisados o que faz a voz de Iron Maiden num programa de hard rock. A verdade é que este álbum, o álbum Balls to Picasso, é um álbum de hard rock. Por isso faz todo sentido aparecer no nosso Riff Service. E é com Bruce Dickinson que me despeço. Deixo-vos a todos um forte abraço e o desejo de uma ótima semana. Ah, e não se esqueçam, para a próxima semana temos a segunda parte do programa dedicado a lançamentos de 1994. Não percam. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Nothing comes free. I don't need nobody praying for me. roses